Fala galera, estamos começando mais um Bem Amixes. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Gotaka. Boa noite, não sei se fala Zwaist. Excelente noite pra todos vocês. Tá de volta, Rick Morty, tá, finalmente voltou. Tony Rick. Hoje temos uma presença que faz tempo que não aparecia aqui, Coruja. Primeiro membro terceirizado do grupo. O sem CLT. Sem CLT. E aqui diretamente. E hoje um convidado diretamente do Yoto Castelo, Máximos. Olá! Olá, bem. Máximos. Tudo bem. Então, galera, hoje estamos aqui pra falar da. Numa lista, né, aqui da CBR. Eles fizeram listas de 100 melhores fases das HQs. Óbvio que a gente não vai falar das 100, senão vai ficar que nem aquele podcast de 2 horas de série que a gente fez uma vez. A gente vai falar um pouco dos primeiros lugares e depois vamos fazer nossa própria lista, né? Vamos falar das nossas fases preferidas das HQs. E vamos começar logo essa porra aí. I went to court and I was never tired resorting to the alehouse or the playhouse or many's a house beside. I told me brother Seamus I'd go off and go right famous, and before I'd come back again I'd roam the world wide. Everybody's like, so goodbye Machine Dark and sure I'm sick and tired of Morgan. Vamos começar aqui então, vamos falar dessas 10 primeiras aí que a gente já discordou pra caralho aí dessas... Dos 10 primeiros lugares, deixa eu ver o que temos aqui. Green Lantern, do Geoff Johns. Ah, menos, né, cara? Antes de continuar, eu só queria dar os 2 centavos pra me ouvir. Sim. Ah, tá. Então, é uma coisa que isso aí, querendo ou não, isso é um top of mind, né? Que é tipo, as pessoas votavam nos seus tops. E os mais votados para o primeiro. Então é muito mais sobre séries que todo mundo leu e gostou do que sobre qualidade, né? Tipo, aquela série que é foda que ninguém leu direito, não tem como ser a primeira nessa lista, verdade, né? É meio o que o cara lembrou na hora. É, ao lado de cada uma aqui mostra a pontuação e mostra quantas vezes ele ficou em primeiro lugar na lista das pessoas, né? Então a gente vai... Vamos tentar analisar aí, assim. Mas, cara, eu não li essa do... Xingar o gosto dos outros. É, falar mal dos outros. Mano, merda nenhuma. Não leu o Lanterna do Geoff Johns? Os Waste lê tudo a DC, né? Ah, tá. Eu li o Blackest Night. Cara, eu li muito toda tempo, a né? fase, desde o Renascimento. Ah, também, mas o The Blackest Night foi a gota d'água pra mim. Chegou no... No dia mais claro, não dava. Ah, depois eu li o Renascimento. Guerra de Anel, colorido aí. Dos Anéis. Desculpa. A Guerra dos Lanternas Verdes, que foi depois ainda do dia mais claro. Caralho. Teve isso, é? Teve. Não foi o 952 logo depois, não? Não, foi antes até, Márcio. Nossa. Demorou bastante. Você vê que o cara tinha parado mesmo, foi bem antes. Não. Teve a Guerra dos Anéis, que é antes do Blackest Night. Não, Guerra dos Lanternas Verdes. É quando os Guardiões... Ah, tá. Antes. Do mal. Não, isso. É depois. É logo no início dos 952. Mas é o Geoff Johns ainda? É o Geoff Johns ainda. Não trabalho com 952. É o final do Geoff Johns. A gente também, não. Fecha. Foi o Geoff Johns em estado terminal, assim, escrevendo. É, acho que a única coisa assim válida, a coisa mais válida dessa fase foi o cara dar uma personalidade mais definida pro Hal Jordan, que não tinha nenhuma, né? Sim, ele ficou babaca dele. E é isso, só. Ficou destemido. Virou destemido. É. Que é faz sentido, né? Pra ele ser o cara corajoso, da força de vontade, né? Não, é. Tem coisas boas, ele trouxe o Lanterna Verde de volta pra relevância, né, querendo ou não. Sim, sim. Ah, verdade. E o Sinestro também, né? Virou um puta vilão. O Sinestro virou. O pessoal passou a levar ele a sério. Tipo, meio que tinha. Tão fiel da imagem que tinha um super amigo do Diabo. Eu lembro do Duck Dodger. Naquele episódio que ele veste o uniforme de Lanterna Verde tirando sarro do Sinestro, tá ligado? Tipo, nem o Patolino levou ele a sério. Isso aí. Vamos seguindo aqui. A gente vai terminar rapidinho essa lista aqui e vamos falar das nossas, que é o que importa, né? A gente tem aqui Thor, do Walter Simonson. Linda. Boa, boa. Essa aqui eu lembro que o meu pai tinha, cara, aquele do Super Aventuras Marvel. Tinha toda essa saga, cara. Adorava ler, cara. Pena que se perdeu essas merda tudo. Todo mundo na faixa dos 45, 55 anos que fala pra você: ah, quando eu era criança eu lia quadrinhos, eu lia o Thor. É a fase do Simons. Sim, É Sapo Thor. Eu lia Thor. Cara, certeza, é Walter Simons. Sim. Não, a fase é muito boa mesmo. Que foi um dos melhores personagens pra mim do Thor, que é o Balder. Balder, que é o Sapo Thor, cara. Esse é o melhor personagem. O Bill Roy Beta é dessa época, não, né? É dessa época. Sim, dessa época. É o comecinho. É o comecinho do Simons. Na época que o Simons ele tava meio chacoalhando assim a ficção científica pra fora do Thor. É, porque depois ele entrou só com mitologia, depois do Bill Harbell. Não, eu falei, toda essa fase, assim, era a parte que eu mais gostava de ler das revistas do meu pai, era dessas. Que tinha as partes que tinha o Thor no Super Aventuras Marvel, assim. Que ele colecionava o Homem-Aranha e o Super Aventuras Marvel, né, cara? Então, tipo, puta, era só coisa boa nessa época. O filme fez coisa boa. Meu, se livrou do Donald Blake, que pra mim já foi uma vitória, cara. Vamos seguir aqui. Batman do Scott Snyder, cara. Puta. Não, né, gente? Pô, esse nome já me lembra Zack Snyder, tá ligado? Eu já acho, tipo, não pode ser bom um troço desse. Ah, cara, muito errado isso. Eu acho, cara. Tipo... Isso se resume a 952. É, né, cara? E aí, em sétimo já tem outro Batman também, esse do Grant Morrison. Puta merda. Depende em que pedaço. Antes do 952 até que tava tendo uma pegada legal. É, eles pegam como um todo, né, cara, nessa lista aqui, né? Tipo... Ah, então. Não, o Batman não chegou a mudar de status quo depois do 952. Não, não mudou, né? Mas eu tive a impressão que sim, mas não mudou. É, não, mas assim, de novo, como eu tava falando antes de começar a gravar, não é nem a melhor fase do Morrison em quadrinho de linha da DC. Nem de longe. Tipo. Não, né? Tanto a Liga, como falaram da Patrulha do Destino, né? Porra. Sim. O que está aí fazendo o quê? É. Teve umas coisas legais, tipo trazer o melhor Robin de todos. Ou. Puta. Né? Bem, é. O Robin pau no cu. Pelo menos não é no pau no cu dele, pelo menos. Ou tu tá falando do capuz vermelho. Nossa, se o Silvinho estivesse gravando hoje aqui, ele ia ter um orgasmo aqui agora. Melhor hobby! Melhor hobby de todos! Pena que é ruivo! Ah, cara, seguido aqui, a gente tem na sexta posição: tem o Homem-Aranha do Ditko e do Stan Lee. Que é, eu acho sensacional, né? Tipo, porra, que é tempo pra cacete, né? Pois é anos e anos, né, cara? De Ditko e Stan Lee na frente do Homem-Aranha. Tipo... Ah, e beleza que, tipo, garanto pra vocês que, tipo, quem votou isso aí nunca leu essa foto. Ah, de jeito nenhum. Se vai ler, diz, ai, que chato isso aqui. Tipo. Que chato, coisa ruim. Coisa da eu acho bom pra caralho, cara, ainda hoje. Começou a ficar sem graça na hora que começa a aparecer o Rei do Crime, mas antes disso tava bom pra caramba. Não, acho maneiro também essa história antiga. Não, o começo do Homem-Aranha é bom com o Ditko e quem é que entrou depois? Foi o Romitão. Romitão, pois é, ainda tá. Porra, esse comecinho ainda era muito bom. Cara. É, aí pra mim fica melhor do que essa fase do Ditko, a fase do Romitão. Uhum. Ah, que a gente falou assim, puta, a gente tem negócio de anos aqui, né, cara? E, mas se tu vai olhar essa lista tem tipo Walking Dead, que sempre foi escrito pelo Kirk, né? Não teve nenhuma troca. Run Eternal. É, então, tipo, é uma lista meio esquisita essa lista aqui. Aí tem, em quinto lugar, tem também, tem Jack Kirby e Stan Lee no Quarteto Fantástico. E também. Que eu já não posso, eu nunca curti muito o quarteto, então não posso opinar sobre. Essa fase eu nunca li. Um detalhe dessa fase, tipo, ela é a segunda maior run, se eu não me engano, acho, de uma equipe criativa. Então, tipo, qual fase, caralho? Isso é muito tempo. Não, isso pega tudo do quarteto, cara. Pega Galactus, Surfista Prateado, pega tudo, cara. É verdade. É desde o começo. Pô. Desde do número 1 até, tipo, sei lá quanto, né? É, se você colocar a quantidade de coisa criada, é foda, é uma fase foda. Tipo, meu, todo, os Inumanos, o... Sim. Galácticos. Surfista, cara, porra. Zona Fantasma, porra toda. Surfista, tudo, cara, tudo. É praticamente... O Apagador Vivo? aí complicou. É praticamente tudo que se ouve de quarteto até hoje, né? É, sim, acho que ninguém fez mais nada depois. Não, a galera começou a repetir depois. É. E aqui, cara, seguido agora a gente tem um aqui que é o... Porra, me fugiu o nome em português. Coisa do Pântano. Coisa do Pântano. Monstro do Pântano. Monstro do Pântano, do Alamur. Caralho, me fugiu o nome, filho da mãe. Que é uma fase realmente fantástica, cara. Ah, uma coisa interessante, ó. Ela teve 39 votos de primeiro lugar, mais do que o Demolidor do Frank Miller, mas ficou atrás. Por quê? Porque mais gente leu o Demolidor do Frank Miller do que o Monstro do Pântano do Alamur. Sim. Uhum. Com certeza. Bando de cagão. E viveu pra contar a história. Os ex-chalamês, bando de cagão, ficaram com medo. É. Eu fiquei com medo do Bravinha, que foi a revista que eu comprei junto. Caralho. Não, cara, aquela fase ali do gótico americano é pesada. Os ex comprou o Brazinha junto, ele achou que fosse tudo interligado, Monstro do Pântano, Brazinha, Gasparzinho, tipo. Ele achou que o Brazinha era o Deadman. É. É verdade. Então, bom, o próximo aqui a gente já fala, né? Que é o Márcio falou, que é o do Demolidor, Frank Miller. O Audacioso. Foda. Pô, essa fase do caralho também, né? É o clássico do Atrevido, né? É. É o que a galera tanto ficou copiando depois, anos e até anos. Até hoje. Tá voltando a copiar hoje, é. É. Até hoje, né, cara? Sempre tem que ter uma desgraça na vida do. Começou a copiar agora na Netflix. É. Em segundo tem o Sandman do New Woman Gay aqui. Então é bom, mas não é assim. Não, de fala igual o Helg agora, não gosto. Eu não gosto. Não, Sandman é bom, cara. Desculpa aí, vocês têm o direito de estar errado. Não, eu gosto, mas... É bom, mas não merece. Essa é uma resposta que o Flamer nunca conseguiu dar. É bom, mas sei lá? Em 4 anos ele nunca conseguiu... Não, vocês têm o direito de estar errado. É. Ah. E em primeiro lugar temos aqui X-Men, do John Byrne e do Chris Claremont, e Terry Austin. Cara, não é o primeiro lugar, mas nem fudendo. É muito bom, mas não é nem top 10. Pois é, né, cara? Tipo, mas é que a gente falou, né? É uma votação por pontos e eles somam pros que ficam em primeiro lugar e tal, né? Então, pô, pode ser qualquer coisa, né, cara? Mas essa é o top 10. Depois a gente vai deixar o link aí pro pessoal poder ver o 100. Se fosse as melhores tretas, né? Eu colocaria que eu era motivo banho nos X-Men. Tá, sabe o que essa... Olhando essa lista, eu cheguei à conclusão. É que o... Provavelmente o Brian, ele acessa o CBR e ficou votando. Ele tá em tudo, né? Ele tá em tudo, cara. Bem nessa, cara. Mas repara que é tudo as coisas velhas dele, nada novo. Não, mas pelo amor de Deus, né? O Quarteto Fantástico dele ali... Pra mim, o Quarteto Fantástico podia estar até... Não, no lugar do X-Men é foda. Mas não, ele podia estar nesse top 10. No lugar de algum Batman. quarto dele? Sim, no lugar do, de um do Batman. Do... Qualquer Batman que esteja ali no top 10, né? Ele tá, qual que tá? Tá, tem o Superman do John Byrne, tem o... Ah, tá ali, o Quarteto Fantástico, achei que tá. Superman do John Byrne, é do caralho. Aí eu colocava pelo menos em terceiro. É, o Quarteto Fantástico dele tá em 19º. 19º nessa lista aqui. Mas vamos falar do que interessa, então. Vamos falar dos nossos gostos. É o que importa, né? Exatamente. Bom, deixa eu começar com o Máximos, então, que é o convidado. Vamos dar uma preferência aí. Ok. Escolhi uma só? Pode. Fala uma aí, fala um... Vou falar um primeiro que, assim, não é o melhor, mas é muito bom e não tá na lista nem dos 100, que é muito errado. Que é do Brian K. Vaughan, né? Que é o Ex Machina, cara, que eu acho fantástico. Eu acho realmente muito bom, que é um quadrinho de super-heróis e de política ao mesmo tempo. E é... muito bem escrito, cara. Ele tipo, série, ele tem a vantagem da série fechada, que ela, tipo, ela começa já sabendo onde ela quer terminar, então ela amarra muito bem as pontas. Ah, isso é bom, né, cara? Isso é legal. O que tem do Brian Cavalli aqui é o Y, né? É o Y, né? É. Tipo, é. E Saga, tem Saga também. É verdade. Achei Saga. Eu acho realmente que o Ex Machina tá acima desses dois aí. Uhum, sim, é muito bom, cara. É muito melhor que Y. Y é muito mal resolvido. Tipo, ele se perde no meio do caminho, Y. Não, o final do Y é meio Mark Miller. Dá uma milarizada no. Cara, olha aí, ó. E foi, esse daí foi o MDM que fez primeiro, que inventou que o Mark Miller não sabe fazer final. Mas é só uma testação do óbvio. Não, ninguém nunca tinha falado isso. Antes a gente que inventou isso aí. Isso é porque o Nerd Reverso não gosta de Red Sun. Só por isso. Pô, Red Sun é maravilhoso. Pô, Red Sun é foda, cara. É uma bosta. Não, ele não gosta que no final o Luthor ganha só com uma palavra, nada a ver. Um bilhetinho. Marta. Não, e é sério, esse é o primeiro dos Mark Miller não sabe fazer final, cara. Acho que o segundo é Kikeza, não tenho certeza, mas eu acho que não. Kikeza, mas começou com o Red Sun. É, Kikeza, acho que não tem. Depois ele parou de querer fazer final. Deixa que os caras vão fazer o filme e façam. É, deixa que os. Não, mas ó, o final de Kikeza é muito melhor do que o do filme. Muito melhor. O filme. Foi? Eu acho que foi Ultimates 2 que ele cagou, assim, o segundo final. O primeiro final de Ultimates é bom ainda. Verdade. Não, do volume 2, assim. Que é... Não, pois é, isso que eu tô falando. O final do volume 1 é bom. E o. De novo, o final do Kick-Ass é melhor do que do filme. Porque filme trai o movimento Kick-Ass, cara. Os caras me puxam um jetpack no final do filme também. Né? Tipo... Não, mas o jetpack é só alopração, sacou? O problema é tipo assim: o que é o Kick-Ass? Ele é um moleque perdedor que gosta de quadrinhos, que tenta viver sua fantasia e não consegue, é fudido. No final apanha, ninguém chama ele de herói. A menina que ele queria ficar bate nele, manda o namorado negão dela bater nele porque ele mentiu pra ela dizendo que era gay. Ela manda uma foto dela com o pau dele na boca pra ele e ele bate com ele chorando. Ele bate caralho, é um... Esse final é muito triste. Cara, e aí, esse vibe, é né? Aí o filme vai lá e ele fica com a menina. Porque ela adorou tirar a roupa da frente do cara que ela achava que era viado, mas na verdade era apaixonado por ela. Mulheres, dica pra quem ouve, mulheres gostam que você minta pra elas e tente ver elas peladas sem elas quererem dar pra você, viu? Eu adoro isso. Minta muito. O Maximus. No filme, ele é um cara bonitão e... Tipo, bombado e tal. É, tipo... Nos quadrinhos, cara, ele é tipo o Gariba com cabelo... Justin Bieber. Caralho, eu vou desenhar o Gariba com o cabelo do Justin Bieber. Caralho, mano. É um magrelo patético. Sim. E é sobre isso. E pior é que o Gibi é sobre isso, cara. Isso que é o foda. Tipo, outra coisa que fizeram muito errado. Pegar o policial, caralho. O Nicolas Cage. E fazer ele realmente ser um policial. Ah, sim. Não ser um cara fodão, só... né? Ele realmente é um cara fodão. Não, ele é um cara louco por quadrinhos que... psicopaticamente fugiu com a filha e treinou ela pra ser uma ninja como só um psicopata faria e mentia pra ela o tempo todo, né? Porra. Exatamente. Bom, mas então a minha primeira opção foi Ex-Máquina. Podem continuar aí. Boa. A gente tava até discutindo isso lá no bar, né, Godoc? Aí ninguém tá falando que... Ah, mas é negócio de política. Por que eu vou querer ver o prefeito? Eu falei que é uma merda essa porra de Ex-Máquina ainda tá esgotado, sabe? Ah, tá. Não, mas o negócio é que vocês não querem ver o Super Dória, não? Pois é. Você imagina. Não, o pior seria se fosse o outro, né, o que saiu... Que ia pintar a cidade inteira de vermelho. O Haddad, né? Ficou faixa e tudo. Capitão, cara. Haddad, né? Não. Sim, mas o Dória é legal, porque o Dória, ele é tipo um camaleão. Ele vai se disfarçando pra fazer as missões. Sim, é o Hitman. É o Hitman. Não, é pior aquele, é o Human Target. Ele vai assumindo as personalidades. Não, cara, ele é um Disque M, cara. Ele todo dia ele dá uma profissão diferente. Hoje eu vou ser gari. Caiu o gari. Você não sabe? Não, ele não escolhe. É muito triste, cara. Ele vai tentando. Aí tem dia que hoje foi político. Não deu, né? Hoje foi playboyzinho. Cara, Dória. Ai, cara, sensacional, velho. Já tá na lista, sei. Ô, Zoist, vai lá. A gente mencionou, cara, e é uma coisa que realmente tá na pra frente. Não, a gente não mencionou, na verdade. Eu pensei que mencionei, mas eu não pensei muito alto. Mencionou dentro da sua cabeça. Se vocês não ouviram, se for, não é. Provavelmente vocês. É, pô, a Liga Cômica, cara. Porra. Tava na minha lista aqui, cara. Liga Cômica. O melhor run, assim, da Liga da Justiça até hoje ainda, cara. Eu procurei, eu não achei, cara. O que tá que... aqui? A Liga? A Liga Cômica? Na lista? Deve estar. É. Tá sim. Na onde? Tá em... Deixa eu ver que posição que tá aqui, peraí. Já acho aqui, ó. Tá em 25º. É. Ah, tá. Posição boa. Sim. Podemos pôr mais pra baixo, mas tá bom ainda. Uhum. Mas... Ele tá no top 20, mas tá bom, cara. É o melhor run da liga, cara. Até hoje ainda. É muito bom, né, cara? Tipo, era muito foda aquelas histórias, cara. Aquele dia eu... Tinha passado pro Zoist o scan lá que eu achei, né? Com... Tinha um monte de história lá. E... Sim, eu li um dia, cara. Acho que os 70 e poucos primeiros números, cara, sei lá. Não, é muito bom, cara. É muito bom de ler. Tipo, o cara se diverte pra caralho lendo essa porra. Não, sim. E hoje em dia ainda tá muito bom. Não, não envelhece, cara, isso daí. Sim, fato. Até aquela que eles fizeram depois, aquele Ainda Somos a Liga da Justiça. Já fomos a Liga da Justiça. Cara, é bom pra caramba aquilo lá também, e velho. Não somos a Liga da Justiça. É, eu tava lendo, puta, dei risada pra caralho, assim. É muito legal. Não, o legal também é que, tipo assim, quando é pra ter ação, pra ter bola, tem umas porradas foda. Tipo, a melhor briga que eles tiveram até hoje com o Despero, né, cara? Sim. Não, porra, coisa desenha pra caralho, né, velho? E os caras, tipo, pegaram uma equipe de bucha, né, velho? Do desespero ali, né? Os caras. Tinha uns malucos foda no começo, assim, né? Do o Senhor Destino, o Capitão Marvel, que vale. Mas o. Tipo, cara, é esses aqui. Façam o que vocês puderem aí, né, cara? Faça o que puder com o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, o Senhor Milagre. Muito bom, cara, muito bom. A Doutora Luz, faça o que puder com esse pessoal aí. Soviético Supremo. Soviético Supremo, cara. Pô, sensacional. Gnorte, o maior lanterna. Gnorte, cara. Liga Antártica, né? Liga Antártica, cara. Que é uma estratégia de negócios que eu descobri... Posteriormente, que é assim mesmo, você promove alguém que você não pode demitir, mas quer se livrar pra uma posição de um cara que não vai causar nenhum problema. Cara, é o tropa de elite. Espere que ele não suspere, né? Causando esse problema. Ele é aquele cara do Como Enlouquecer Meu Chefe, aquele que eles iam tocando o cara, tipo, até o cara ir pro porão, assim. É o Kevin Smith que fala naquele vídeo do Superman que o produtor lá era cabeleireiro da Barbara Streisand. Sim. E ele virou roteirista, porque em Hollywood as pessoas falham pra cima. Exatamente. Doc, aproveitando aí, fala um negócio. Vou falar de um. Eu ia falar de um que não tá, mas vou falar de um injustiçado, né? Que a gente até começou a mencionar. Marvel Man em 53º. Pô, é. Tá muito injusto aqui, cara. Ele fica tá lá embaixo. O Marvel Man que tu fala é o Miracle Man. Tem o Marvel Man também, não tem? É o mesmo, né? Tá, tem o Marvel Boy, tem um monte de... É muito confuso. É o Milagre Man do Moore. Sim, do Moore, sim. Não, cara, mas é uma pergunta rápida pra vocês. Qual é melhor, a run do Moore ou do Gaiman? Moore. Gaiman, claramente, cara. Vocês estão todos errados. Porra, não. Ah, cara, a run do Gaiman é sacanagem, cara. É incrível, cara. É sacanagem mesmo, não acaba. É um coito interrompido. Aliás, eu perguntei no MDM, falaram que sim, mas o pessoal lá não sabe de nada. Acabou? Ele finalmente terminou a run dele? Acho que não. Não terminou. Porra. Parece que ele tem as histórias, mas não terminou ainda. Quer dizer, não, pois, ele tem um roteiro finalizado. Mas isso desde aquela época. A questão é que eu achei que isso. Com essa republicação ele tinha finalmente sentado e terminado essa merda aí. Eu esqueci o nome do artista. Ele tem algumas páginas não finalizadas da época. Não era o brasileiro lá que fazia a fase do game? Não, o Deodato não. O Deodato ele escreveu outras coisas. Ele escreveu uma história do Apócrifo, eu acho. Mas a história mesmo lá é o fodão que faz capa de Sandman. Como é que é o nome? O Buckingham lá, o... Não, Mark Booking, não? Ah, não lembro. Eu só sei que o cara tem uns originais, sabe? Mas, né, vamos esperar. Ver se a Marvel tem colhão pra lançar. Talvez um dia, né? Talvez um dia. Que acabou naquelas, né? O cara deu um beijo ali e vai dar treta. Não, acho que era o Deodato mesmo, não. Ah, não, é spin-off. Não, é spin-off. Nossa, é um apócrifo. Nem tudo que é daquela época é Luiz Alcimer Boneco, que enfrentou o Homem de Ferro na época do Ditko e do... Nossa, esse Homem de Ferro precisa de um sanduíche, hein? Todo caralho, velho. Alguém dá um, né? Eu sempre achei estranho essa parte amarela dos braços e das pernas, porque parece que tipo, é só uma malhazinha, sabe? Não parece que é uma armadura. Mas era uma malha. Mas o pior que era metal maleável. Metal maleável. Cara, é uma... Um campo de força pra... Magnético pra deixar. Isso é uma like, velho, vai se fuder. E ele tinha mantendo o HF, né? Aham. Seguinte, Spectreman, o Tony Stark tá doente? Será que você pode sumir ele na aventura aqui? Vamos lá, Coruja. Putz, agora eu ia falar uma, mas eu vou falar outra pra garantir que ninguém vai me roubar. É uma que poderia estar entre os 10 primeiros. É, porque se alguém falar, tu não vai poder falar sobre depois, né? Os caras parecem que ficam impedidos. Não, foda-se, eu quero escolher ela. É Preacher. Ah, o Preacher. Ah, eu deixei pra falar o Milagre e ia falar do Preacher. Ah, não, desculpa, eu ia falar outra coisa, eu confundi. O Preacher é aquele que eu acho estranho nessa lista, porque é um bagulho que foi escrito do começo ao fim pela mesma pessoa, tá ligado? Tipo, não é um personagem que mudou, que teve... Não, mas não é uma minissérie, né? É uma run longa. É verdade. Um autor só, autoral e tal. É que eu acho que, tipo assim, por exemplo, não entra Watchmen, porque, tipo, quando saiu o Preacher, ele não era uma minissérie, ele saiu do tempo... Mil anos, né? Tipo, sim. Um dia acabou. É que nem o Walking Dead, né? Uhum. Acho que é nesse sentido essa lista. Se for esse critério, então, que ficaram dando essa lista, faz mais sentido. Fala, Crush, fala então. Pode falar do Preacher. É que eu escolhi o Preacher porque, ao mesmo tempo que ele tem aquela coisa do Garfinis de ser um humor negro, sádico. E também tem toda, se for analisar, tem uma questão mais filosófica, tipo, de questionamento que ele faz com a igreja, a sociedade, tipo, não seja um cuzão, cara. Sabe? A melhor lição do Preacher é não seja um cuzão. Não seja um cuzão. Tipo, aquela. É que nem aquela frase do pai do Jesse, né? Já tem caras ruins demais no mundo, não seja mais um deles. Sim, sim. Vocês assistiram a série? Não. Não. Eu assisti, eu assisti. Nossa, é um desperdício foda, né? É, cara, puta que pariu, velho. Tipo... Porque, tipo, ela tem um coração no lugar certo, mais ou menos, tipo... Os personagens são meio babacas, tipo, tem humor negro pra caralho lá no meio. Tem, tem. Mas só que ele tenta fazer um prequel que não vai pra lugar nenhum. É, tipo, ela é um prequel pra mim. A impressão que eu tive é que eles queriam se livrar da parte de Salvation, sabe? Que é chata, que é meio, parte meio chata do Preacher, assim. Eu acho que eles quiseram se livrar primeiro dela e depois começar a fazer a busca dele mesmo, como no começo dos quadrinhos, assim, cara, mas ficou esticado, ficou ruim se for ver nessa série. Tipo assim, ele passa metade do tempo falando: ai, eu não vou usar a voz de Deus. Não usa. Não usa a voz, desculpa. Não é a voz de Deus. É, tipo, por quê? Aí ele fica. É tudo muito sem sentido. A Tulipa, numa hora ela é B10, fodona, na outra ela é namorada louca, na outra. Tipo, nenhum personagem faz sentido naquela merda. Sim, sim. Mas eu vou ver a segunda temporada, né? É, eu também realmente vou assistir, mas que ficou bem, bem esquisito, ficou assim. Ô Evandro, Salvation é a parte do Jesse Xerife. Isso, exato. Você acha essa parte ruim? Eu não curto muito, cara, não curto muito. Porra. A parte tem lá o Quinquennion lá, tá ligado, e tal. Sim. Eles tudo aproveitaram nessa primeira temporada do Preacher. Eu acho do caralho, sabe? Velho, essa fase. Mas a próxima já é a da família, não é? É, eu acho que sim. Eu acho que eles não vão conseguir, qual é a palavra, adaptar direito, não, cara. Essa é muito pesada. Eu vou colocar o Jorge e o TC lá fudendo tudo. Comendo galinha. Cara, é que nem o Hairstar e o Escolhido lá. Não, não dá, cara. Puta, é verdade, né, cara? Como é que eles vão, como é que eles vão colocar isso? Cria esse plot no nome dela. Jesus de Sade, cara. Jesus de Sade. Só tem um olho. O cara que come a vaca morta lá. É, já apareceu na primeira temporada, tá ligado? É o que apareceu na primeira temporada. Pô. Já passou dessa fase. Ah, eu tô vendo aqui o imagem. Era o Fred Krueger, né? É o Rorschach. Acho que era o Rorschach, pelo menos era, né? É, o Fred Krueger novo, é. É, tá certo. Ah, não sei, né, cara. Mas o eu também, cara. Eu coloquei Preacher na minha lista aqui também. Tipo, é muito bom, muito foda. É um dos meus. Eu tenho muito carinho por Preacher, porque eu acho que foi um dos primeiros Scan que eu li. Somos dois. É, um dos primeiros Scan que eu li. E aí depois ainda foi um dos que demorou mais pra completar, né, cara. Todos os Scan. Não. Olha, somos três. Ah, não, eu li tudo de uma vez. Não, eu... Me fez questionar Deus. Da religião pra puta que pariu. Exato. O Preacher, ele tá no top 3 coisas que me fez ser leitor de quadrinhos. E eu li o Preacher inteiro no fim de semana. Nossa. Na época que não era laptop, então eu tinha que ficar numa cadeira vagabunda de escritório, daquela sem rodinha, quebrada, o dia inteiro lendo Preacher numa telinha de tubo, sabe? De TV da LG, assim. Um monitor caixão, assim, sabe? Como você sofreu? Como eu tinha pena? Vidrado, né? Vidrado. Não, mas é, cara, eu piscava o olho e chorava, cara. Acho que era fácil? Eu mal tinha a DSL. É. Minha mãe só trazia todinho uma vez por dia. Cara, eu lembro que eu baixava os scans pelo emule, cara. Isso eu lembro. Porra. Muito bem. Ah, não, eu ganhei no CDzinho, eu não tinha internet pra baixar scan, não. Eu baixei scan. Baixado que eu gravei na casa de um colega meu em CD. CD era uma coisa difícil de ter. Então, eu acho que. Mas eu acho que foi bem isso que o Máximo falou, assim. Acho que foi deve ter sido o início da DSL, assim. Então, sei lá, era. Era em 100k, alguma coisa, 100. Nossa, 100, mas você era rico, cara. Eu tô falando. Eu gosto de falar esse uma anedota. KBPS, cara. Eu fui deixar de ter discado em casa pra ter internet de banda larga quando eu entrei no mestrado. Eu já tava em 2006. Então, tipo, eu fui ter dinheiro pra pagar a banda larga, entendeu? E vocês estão aí reclamando de, ai, a DSL era muito lenta. Pau no cu de vocês. Não, cara, não. Quando entrou a DSL, eu achei a coisa mais incrível do mundo, cara. Pô, eu fui ter computador em 2001, cara. Eu achava que o bagulho era rápido pra caralho, assim, velho. Eu disse, nossa, tipo, não preciso deixar uma noite inteira pra baixar esse MP3 aqui. Foi incrível. Nossa, levou apenas uma hora. Ah, cara, vou até baixar um videozinho pornô de 15 segundos. Vai durar só 3 dias pra baixar. Ixi, eu fazer as contas, cara. Que na discada, a discada era 56k bits. 56k bits dá 6k por hora. 6k por minuto, por segundo, aliás. 6k bytes. Aí de fazer por hora dava, acho que 15 mega. Então, em 6 horas, da meia-noite às 6, que era o pulso liberado, dava 115 mega. Entendeu? Era. Esse não, era o tipo de conta. Se não caía a força no meio da noite. Né? E se não caía a ligação também, isso tudo no IG, né? Se ninguém me ligar. Então, esse era meu dia a dia, cara. Eu lembro. Primeira vez que eu, caralho, tem episódio de anime para baixar, vamos ver esse negócio novo que acabou de sair chamado One Piece, lá em 99. Aí os episódios eram. RMVB, dois RMVB de 10 mega. Caralho, tipo, RMVB era olha que legal, bom. Olha que legal esse desenho One Piece. Eu vou assistir logo antes que cancelem. É. Parece que tem futuro. Acho que vai ser uma temporada completa. Acho que o autor vai terminar logo essa. cara. Era foda, levava uma hora pra baixar um episódio de 20 minutos, cara. Enquanto esse Hunter era. Hunter tá em hiato. É o Yato. Ah, cara, é Yato x Yato. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Mara tá por aí? Não. Não? Não. Vamos ficar quietinho e espera a tua vez, então. Ai, bro. Eu vou aproveitar que o Coruja citou o Garchienes e vou falar do Jusceiro, cara. Max. Sim, cara, porra, velho. O Jusceiro, cara, do Garchienes era do caralho, mano. Mas qual o run? O Jusceiro normal, o Jusceiro Max? Qual dos dois? O que aparece lá, aquele que aparece a Mama Gnut, que aparece o. Do russo. O russo. Ah, o normal. Isso, normal. Cara, o russo. Tinha os três Jusceiro, aqueles que eram fã do. Fã do Jusceiro, no final o Jusceiro metralha eles tudo. Não, cara, o russo com tetas, zumbi. As tetas gigantes. Cara, que Garchienes é um perturbado foda. É, eu quero maiores. Os caras fazem um peitão gigante. Cara, era muito, muito bom, cara, muito bom. O Garchienes conseguia extrapolar o Jusceiro dando uma bicuda na Mama Gnut, cara. Cara, porra, velho, era muito foda. Mulher sem braço, sem perna, cara. Não, eu vou falar. Falando em Garfienes, o que tinha que estar aí também era o The Boys, cara, que eu acho muito bom. Bom. Caralho. Porra, The Boys é do caralho também, cara. Meu único problema com The Boys é que, tipo assim, eles não evoluem o Ryug Mijão até o final da porra da série. Tipo, ele não tem nenhuma evolução de personagem até o final. Tipo, é meio frustrante. Ele é meio bostão. Ele meio não, pois é, mas. Evoluir, mas tipo. Não vai conseguir, cara, porque o mundo é. É que dá a impressão assim que era pra ele ter um arco e melhorar. Tipo, só que não, ele é o mesmo cara do primeiro episódio. Tipo, ele não faz nada que preste. Todas as tentativas dele de melhorar são dadas ao fracasso. Pô, não, eu não consegui terminar ainda porque os escanzeiros demoram pra caralho pra traduzir. Ainda não consegui terminar o The Voice, cara. Eu comprei gratuito. Não é, foi gratuitamente, mas eu comprei um desses Humble Bundle, veio tudinho. Ah, tipo, sim. Legalmente. É, eu compro quando sai aqui no Brasil, eu compro, tá ligado? Mas aqui. Mas também demora um tempão pra sair aqui, né? Com licença, eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Vai, pode. O que seria comprar gratuitamente? Isso daqui a gente conhece como roubar. Você roubaria um carro, né? Você roubaria uma casa? Então, se houvesse carro aqui na cidade, mas só tem carroça de burro. Então... Só tem carroça aí, não tem como. Fazer um download de um carro? Fazer um download, não pode nada. Fazer um download de água, fazer? Fazer, né, cara? Mas o. Então, pô, era... eu gostava, cara, eu acho foda assim o quanto o Garth Ennis gosta de extrapolar os outros heróis, assim. Então, tipo, porra, tu tem o Russo enchendo o Homem-Aranha de porrada, tá ligado? Porque o Jusceiro fez o Homem-Aranha de escudo. Que é um cara que assim, que é uma luta que em qualquer outra revista do Homem-Aranha, o Russo não ia ter a menor chance. Mas é o Garth Ennis escrevendo, né, cara? Então, tipo, foda-se, né? Tem uma parte que eu lembro também, era o Demolidor, o Aranha e o Wolverine, né, querendo se vingar, querendo pegar o Jusceiro e os três se fodem também, do mesmo jeito. O Jusceiro, acho que é essa fase que ele tem a maior contagem de mortes, assim, que ele explode uma bomba nuclear numa ilha. Não é que tá o Russo pendurado na bomba? Sim. Porra, é aquela ilha só de criminoso lá, cara. É uma fase. Eles até usaram no jogo do Play 2. Aquele jogo é todo inspirado nessa fase, cara. É. Sim. Pô, aquele jogo era ótimo também, cara. Putz, muito bom. Ainda é. É. Ainda é. Ainda é. Não morreu ainda, né? Exato. Está, vive sempre no meu coração e meu computador. Tirando... A vontade do cara que deu pra piranha, o jogo não morreu. Exato. Eu vou tentar instalar aqui no. Tirando essa da ilha, cara, eu prefiro o Justiceiro Max, que ele. A abertura. Aquela festa na. Eles usaram até nos Justiceiros Anos de Guerra. Aquela festa no. Na máfia e tal. Ele só entra, dá um tiro na cabeça do aniversariante e sai. Quando a galera corre atrás dele do lado de fora, ele tá atrás do murinho de pedra com a metralhadora de tripé, cara. Ele massacra todo mundo. Como assim? Ele não pega um hidrante, não faz um plano mirabolante com um hidrante? Não, não. Ele entra, atira e foda-se. O Punisher Warzone lá, eu só lembro que ele matou o cara do parkour lá com uma bazuca. É, né? Eu prefiro aquele que ele pula no pescoço. Exatamente. Eu gosto muito dessa fase do Ennis, que pouco se fala dela, do Barracuda, quando entra o Barracuda. Nossa. Sim, cara, o Barracuda era muito foda, velho. É porque sempre que o pessoal fala Garth Ennis, eu só lembro do começo, né, da Bem-vindo de Volta, Frank. É, o Bem-vindo de Volta, Frank. Mas dificilmente falar dessa fase do Barracuda, que eu acho muito bom, não só a história, como o desenho do Goran Pavlov, que era sensacional. É lindo. O desenho do Steve Dillon, cara, que sempre é foda. eu adoro o Steve Dillon. Eu gosto do Steve Dillon, cara. Ele morreu, ele é uma boa pessoa agora. É. Não, eu sempre gostei. Não, eu sempre curti, cara. Legal, eu sempre desenho todo mundo igual, todo mundo com a cara do Jusceiro, né? Do Jesse Custer, mas eu curtia pra caramba, velho. Gostava muito do desenho dele. Aquele gore que ele faz. Parece assim que ele e Garth Ennis juntos, sei lá, é perfeito. Casa perfeitamente. Não, exatamente, exatamente. Aproveita aí, Amaro. Fala aí uma que, não tenha sido falada ainda. Mas tu vai ter que descobrir qual. Eu acho que eu vou falar uma coisa que não foi falada ainda, porque é uma coisa que eu gosto muito, e pouca gente fala, que é a fase da Mulher Hulk do Dan Slott. Do Dan Slott, sim. Uhum. Eu acho muito legal aquilo ali, que eu consegui aquele encadernado, que foi uma série merda que a Panini lançou, que era um encadernado pequeno, né, tamanho do mangá, que você abria, era uma dificuldade para abrir uma página, até hoje é difícil aquela merda, não sei o que foi colado, mas que gozaram dentro e fecharam e vê se abre aí, porra. E o Dan Slott, que faz tanta merda no Homem-Aranha, que tem gente que gosta, gente que não gosta, o povo aranha adora, a gente sabe. Ele ama. Eu peguei mais pelo desenho, que é um cara que desenha essa faixa chamada Juan Bobbio. Eu conheci esse cara quando Deadpool saiu da Marvel, porque tava uma briga na justiça com o Life, né, por causa dos direitos. Aí inventaram aquele Agente X, não sei se você lembra desse negócio. Lembro. Aí, tem a edição número 5, que é um super-herói que ele é muito burro e o Agente X quer matar ele, mas ele não consegue morrer, porque ele é tipo o Superman. E esse cara desenhava isso. E eu soube que eu fui procurar material dele e descobri que ele desenhava a Mulher Hulk. Aí fui atrás desse encadernadozinho, comprei, e não só gostei do desenho, que já gostava do cara, mas a história é ótima, velho. A história é sensacional. Não se leva a sério, não é aquela coisa. É tipo, meio que pega o que o Joe Byrne fazia, só que leva para um lado mais extremo, assim. É totalmente... É como um corra que a polícia vem aí nas HQs, né? Legal. Cara, eu tenho uma opinião muito coisa que, tipo, eles têm que fazer um seriado da Mulher Hulk no Netflix, cara. Sim. É a melhor coisa que fariam. Tipo, um seriado que não se leva a sério, com participação especial dos... Tudo, tipo assim, sei lá, ela contra o Matt Murdock no episódio... Ela defendendo a Jéssica, pegando a Jéssica, tipo, Jéssica vai investigar pra mim em outro, defendendo o Luke Cage em outro. Pegaram a Jéssica Jones dirigindo bêbada, né? Ela vai ter que... Colocar batalha judicial com aquela mulher, com a Trinity, que eu nunca lembro o nome dela na série. Sim, porra, ia ser foda. Jerry. Esse é um que toda a classe C e B da Marvel podia passar, né, cara? Exato, cara, exatamente. Tem muito personagem que daria certíssimo na TV e o povo não aproveita, caralho. Como Metaloid. É, o Homem-Lobo. Agora falando sério, o Homem-Máquina mesmo daria uma série de ficção muito bacana. Sim. Mas né, muito efeito especial. Ah, que nada. Faz de Power Ranger, bota um cara vestido com uma roupa de borracha, tá resolvido. Cara, tem que ter mil séries do Cavaleiro da Lua antes, cara. É, né? Porra, não, eu acho que o Homem-Máquina eu acho que combina mais. Cavaleiro Negro, dava porra. Uma série. Oh, ia ser uma série foda pra caralho, imagina. Cavaleiro tipo Negro. Game of Thrones? Só que. Só que mais merda, né? Tristeza. Não, Cavaleiro Negro, não, Vingador Centrais, ia ser muito melhor. Porra. Aí sim, cara, Senhor Imortal, cara. Melhor herói. Eu cheguei Volta. A ver essa fase da Mulher Hulk que o Amaro falou nesses encadernados da Slavat lá que. Slavat. É, que tem, mas não tem. Mas é poucas edições, né, cara? Tipo, eu queria. Eu fiquei com vontade de ler mais, porque eu achei bem legal, assim mesmo. O que eu gosto desse encadernado pequeno que é preso com porra é que a história veio completa ali. O primeiro arco vem completo ali, na verdade. Uhum. Né? As primeiras edições, se eu não me engano, foram 24, é uma coisa assim que ele escreveu. Mas o primeiro arco vem todo ali. No da Slavat, como disseste tu, ele só vem os seis primeiros. Uhum, que é justamente o que o Rambobili desenha. Que tem, acho que nessa história que tem um Homem-Aranha ganha uma causa, mas ele não pode receber porque ele é Peter Parker que ganha, é o Homem-Aranha, não lembro. Que ele não pode receber o dinheiro. Que não pode revelar a identidade dele. Sim, é. É isso aí. vamos seguindo aqui então. Pedir pro. Já fechamos uma rodada, tipo, pedir pro Máximos novamente citar algo. Ok. Vou dar aquela roubada gostosa aqui e citar três numa vez só. Ui. Que é basicamente o cara que é meu roteirista de quadrinhos favorito. E tem dois dele nessa lista do CBR que tem que estar aí, mas estão muito baixos, que é Transmetropolitan e Planetary. Isso. Né? São fantásticos. Planetary já se falou tanto de Planetary que não precisa, né? E tem um que não tá aí, cara, que é o Authority. Que é foda pra caralho também, cara. Porra, pode até pegar o... Porra, cara, é verdade, o Authority é muito bom. O Authority não tá? Não, tá na lista não, cara. Caralho. O Authority você pode pegar... Até a Han do Miller ainda é boa. Mas a Han É confusa, mas é boa. O Warren Ellis é muito foda. Você pode pegar até do Stormfront, né, que vem antes. E já é bom. A Han do Warren Ellis eu acho uma filha da putagem incrível, porque ele vai deixando tudo mais complicado pro próximo, sabe? Authority versus não sei quem, Authority versus mil Superman, Authority versus Deus. E agora, Warren Ellis, o que você escreve? Eu não. Escrever? Não, agora é pro outro. Mais grave é Authority contra o Hell, né, que tem na segunda... Acho que é a segunda saga já. Eles vão pra outra dimensão na primeira, né? Eu tô falando merda. Eu acho que sim, cara. Faz sentido. Não, mas eles vão em outras dimensões que os alienígenas. Que tem um cara, um diabão azul. Sim, não, que a aristocracia são alienígenas azuis. Isso, que é o réu é o chefe dele, não tem testículo. É logo no começo, cara, isso aí, não é não? Acho que é o segundo ou terceiro ar. É o segundo. Uhum. Mas eu quero saber, porque, de novo, falar de Planetary é muito batido, que Planetary é fantástico. Mas Authority é responsável pela nova onda dos quadrinhos que a gente teve aí, né? De realista, todo mundo se odeia, todo mundo se trai. É, o problema é esse, foi responsável por isso. Mas o Ultimates ainda é bom, né? Ele não seria Ultimates sem Authority. Sim, mas é praticamente o mesmo cara, né? Eu ia falar isso, que o Authority é tipo um embrião pro Ultimate. Mais ou menos, é o Mark Miller. Então, o problema foi todo o resto do pessoal. O Miller fez escola no Authority. No Authority. Ah, sim, mas o Authority é a criação do Warren Ellis, né? Todo o conceito do Warren Ellis. O Supremo seria o Mark Miller imitando o Warren Ellis. Uhum. Eu acho legal que, tirando o Apollo, é umas viagens de poder, filha da puta, sabe? O cara que comunica com cidades. É, eu acho fora o baterista, cara. É o baterista. Planetary, que calcula coisas. Calcula tudo, né? É tipo... Uhum. Tanto que quando ele muda de dimensão no Batman Planetary, a cabeça dele quase explode, né? Porque... Uhum. Não, mas é o tipo de coisa assim, sei lá, a maquinista, o que que ela faz? Ah, faz coisas foda, né? É tipo... É. Um corpo robótico maneiro. É. Mas é muito louco, cara. O xamã lá que... O doutor que faz qualquer coisa. É o doutor. Uhum. Oh, bom, mesmo foi como o Superman deu um cacete neles. Elas são comandadas, por quem? Pra uma mulher mais foda ainda? Não, pra uma mulher que atira relâmpago. Não, mas foda que o doutor, na prática, ele é o doutor estranho, né? Não dá pra dizer que não é. Ele é o drogado, né? Mais drogado. Doutor... quer dizer, doutor estranho drogado, a gente tá sendo redundante, né? Exato. Então, tudo do Mark Miller tinha que estar aí no top 10. Tá tudo errado essa lista. E não falei nada de Transmetropolitan. Transmetropolitan é incrível, cara. Pariu. Pois é, Transmetropolitan é um negócio que tá na minha lista pra ler, cara. E eu não sei por que Cargas d'Água eu ainda não peguei pra ler essa porra. Você é um merda. É, exatamente. Eu sei porque eu não pego pra ler o físico. Porque é caro pra caralho. Caro pra porra. E já tá esgotado. É um também que um dia eu quero fazer coleção, mas putz, nesse preço não dá. Pelo amor de Deus, meu. Lançando em cadernadozinho com papel jornal e capinha cartonada, pelo amor de Jesus. É. Baratinho aí. Exato. Baratinho, igual os do Demolidor. É. Os Demolidores super acessível. É. Como é que fala? O Transmetropolitan, Evandro, você aprende que o mundo é realmente uma merda, sabe? Cara, isso. Aprendemos? Isso eu já sei. É a história da minha vida, essa porra. Ele só comprova. Ali foi só pobre. O mundo é uma merda e você tem que ser mais filha da puta que os outros, se você quiser se dar bem. Se você quiser fazer a coisa certa, você tem que ser um cuzão. E começar fazendo tudo muito errado. É. Beleza. Zwist, vamos lá. Tá. O que eu achei que ficou faltando por aí seria uma coisa que a gente mencionou até antes da gravação, a Legião do Paul Levitz. A saga das Trevas Eternas, do Darkseid botando pra fuder lá do. Ah, sim, mandou a capinha ali antes. Mandei a capinha que tava tentando lembrar justamente isso aí. Nem sei se ele na lista, deve ter. Os Novos Titãs do Marv Wolfman. Porra. Todo o primeiro run do Wolfman, né? O contrato de Judas, o. Aquela coisa com a Terra, aquele negócio é. Caralho, dá um desconforto da porra, né, cara? Uhum. E o Superman do John Byrne. Tinha que estar em top 3, pelo menos. Menos, né? Mas, é legal. Menos tem razão, top 1. Menos seria top 1. Menos importância. É, o melhor Superman de todos, cara. Não, o melhor Superman é do Grant Morrison. Eu tô desconsiderando esse pedaço. O melhor run de mensal do Superman. Deixa eu pensar aqui. É, o do Morrison é bom, cara. Eu geralmente não gosto do Morrison, mas eu tenho que admitir que tem alguns trabalhos deles que eu curto. Cara. Se falasse que era do Alan Moore, eu ia gostar de tudo. Né? Não entender nada e achar tudo. Isso é muito foda, cara. Ah, não, é do Morrison. Ih, então é uma palha. Então é uma bosta. Merda. Não entendi nada. vamos lá, Godoka. Putz, isso é pra falar de run, né? Que a lista originalmente era pra ser melhor fase, melhor run. E eu revirei tudo e não achei que a fase do Garth Ennis escrevendo Hellblazer, cara. Sim, mas não é minha fase pra ser do Hellblazer, mas é muito boa. É o Jamie Delano, teu favorito. Não, deixa eu pensar aqui. Putz, agora é tanta run. A do Delano é boa. É boa, mas eu acho que o nível de filha da putagem e filha da puta no Garth Ennis, ela é foi elevado a níveis absurdos, assim, sabe? Sim, inclusive várias revistas ele não era nem o principal, né? E... Sim. E... Mas, por exemplo, eu acho a fase do Warren Ellis melhor. Eu gosto pra caralho. Eu gosto da fase do Grant Morrison de novo aí, ó. Warren Ellis eu nem sabia que tinha. O. É pra falar. Lazarello é foda também. Mas a do Garfield é muito boa. Lazarello é qual? Que ele casa? Deixa eu lembrar aqui, peraí, que é muita coisa, né, cara? É, aquele caso com o alquimista? Muita gente passou pelo Robles, gente boa, né, cara? E gente boa, cara. Uhum. Não, é tipo, é o quem é quem, quase. Só não tem Alan Moore aqui, apesar de ele ter criado. Ele criou só. O Constantino, foi ele. O Rodrigo Constantino. É o nosso Hellblazer brasileiro, né? Que ele só fala. É o inferno na Terra que ele faz. Outra fase que eu acho do caralho também. Que eu já citei, que é a fase do Morrison, né? Tem que estar meu braço torcer. Não muito forte. Não muito. Não com muita força, mas tem que estar braço torcer. Que é a fase do Morrison na Patrulha do Destino. Uhum. Que você vai lendo e na segunda revista você fica, caralho, o que eu tô lendo mesmo? Que o cara dá umas reviravoltas. Ele tava livre usando muita droga. Ô Godoka. Ah. Essa é a fase que tem o cara que o canhão no pênis, não é? Cara, eu não cheguei nessa parte, não. Mas no começo ele fundiu o homem negativo com a mulher negativa e fez a Rhea, que é um hermafrodita negativo. Era pra ser positivo, né? Era pra ser a pessoa positiva, né? Lógico que existe. Normal. A pessoa que ela não se abala com a vicissitude da vida. Mas sim. O Brian Azzarello, ele é da fase do Constantino na América, pô. Aquela que ele é preso. Vira o Keanu Reeves. É. Tá aqui, ó. É... Não, é que eu tô vendo os encadernados que eu comprei que tá comigo aqui, que é o Congelado e Pecados do Passado do Azzarello. Congelado é mais ou menos, né? Ah, obrigado, já comprei. Paguei 50 conto. Não, eu comprei também. É, a gente foi trouxa juntos. Não ia ser otário, foi otário. Coruja, fala mais uma aí. É uma que não tá nessa lista, que talvez não sei se valeria sim mais, mas pelo menos é melhor que Ecstatics e outras, que é a fase do Dan Abnett no Nova, que meio que passou despercebido, por causa que foi bem junto da Guerra Civil, que ele meio que reformulou todo o universo Marvel na parte cósmica. Por sinal, hoje... Tá influenciando em todos os filmes. Repete o nome do... De quem? Do, não, do Nova? A fase do Nova é com o Dan Abnett. Ah, tá. Aquela fase cósmica, tipo... Começou lá na Aniquilação e foi terminar na Imperativa Thanos. Ah, é verdade, cara, é verdade. Isso foi legal. Até o pessoal critica muito a Aniquilação, mas eu curto, cara. Eu acho muito melhor que aquelas punhetações do Jim Starlin do Thanos. É que é isso, cara. A Aniquilação é meio ruimzinho, assim. É esquecível, no caso. É, mas eu não falo tanto da Aniquilação, mais da questão do run dele, né? Da revista do Nova. Que era tipo o que o Kyle Rayner tinha que ser e nunca foi. Nunca vi nada que preste com o Kyle Rayner. Pois é. Nunca vi nada que preste com Nova. E outro que eu queria falar antes de... Que é a fase do Dennis O'Neill, no Questão. Puta, isso foi legal, hein, cara. Aquela do Zen e Violência, eu acho que é quando começa. Que é quando ele começa a ser treinado pelo Richard Dragon. Conheço. Só os Waits devem conhecer, tá ligado? Isso é bem dramático. Isso é bem lá pra trás. Os Waits é o único que deve conhecer, tipo, do que... Não devia ser nascido. O Coruja citou. Por favor, repita o nome do autor. Dennis O'Neill, eu lembrei do Arqueiro e Lanterna Verde. Também foi importante pra caralho. Rapaz, e foda pra caralho. Eu vou ser polêmico e dizer que eu prefiro o Arqueiro e Lanterna dele do que o Batman. É, eu concordo. Que o Batman dele ainda traz aquela galhofagemzinha da série, da televisão, apesar de querer ser mais sério assim, mas ele ainda segura um pouco. Tem Batman cantando de Natal, tem essas paradas. Arqueiro Verde comunistaço ali. Sim. Mandando todo mundo a merda, praticamente. Arqueiro Sim. Verde é o Vini dos quadrinhos. Nossa, ele xinga mais do que ele age mesmo, né, cara? Olha, eu achei essa imagem dessa história do. Desse run do Neon no. Essa história é foda. Sacrifice. É um cara loucão, tenta matar um. Sacrifica a menina pra Deus, achando que Deus vai responder ele. Olha, ele tem a mão do Temer. Ele acha que. É mãozinha. A mão só não, meu cara. Cara, é, né? É verdade, ele para. E até o zóio preto. Não, o legal dessa fase é que tem uma briga dentro de um ônibus, cara, e ficou legal. Cara, a Marvel faz briga em corredor, cara. O Questão brigava dentro de ônibus. E movimento. É. Na linha vermelha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar alguns da minha lista aqui, que agora a gente vai fazer vamos vaziar as listas. Ah, não, desculpa, tem o Amaro ainda. Amaro. Já tava aqui chorando em poção fetal, já. É que tu depois, tu estragou meu... Ai, perdão. Desculpa. Eu tinha uma ordem aqui, daí tu entrou na chamada e tu apareceu no meio, assim, das pessoas. Vim então, aqui pra destruir a ordem, eu sou o caos. Me atrapalhou. Vai lá. Eu tenho três runs pra falar. Eu não sei se quanto tempo vai ter ainda, mas eu vou falar dois bem rápido e um que ninguém espera ser falado aqui, porque estão falando de coisa boa, mas eu vou começar com... Vocês falaram do Wolverine, do Chris Claremont com o John Buscema? Não. Eu gosto muito daquele ali, eu tenho encadernado aqui, que é meu xodozinho, né, em preto e branco, da Abril, que estou esperando a porra da Panini fazer um encadernado que decente com esse negócio, eles não fazem, não sei porquê. Preferem fazer um encadernado de história bosta do Wolverine de 2 anos atrás. Tem o run do Joss Whedon depois do Grant Morrison dos X-Men, que eu gosto muito. Porque o Grant Morrison, tem uma fase, ela é interessante, é legal, tá, mas pra mim tem hora que ele passava do limite, o cara fazia, calma porra, o que o diabo tá fazendo aqui, caralho? Sim, cara, ele começou bem, mas depois os dois encadernados da Slavati, o primeiro é muito bom, o segundo é uma bosta. Vai apelando, tem uma hora que parece que ele tá tipo querendo chocar todo jeito. Calma, filho. E sem falar que os desenhos do maluco que substituía o Frank Quitely, ele não ajudava, né? Eu esqueci o nome do cara agora, mas ele fazia um negócio, parece que ele tava tendo um derrame em cima da página. Era horrível. E a última coisa que eu ia falar, que eu disse que ninguém pensou em falar isso. O terceiro item vai surpreender você. Sim. Vai enfraquecer sua próstata. Que é o Deadpool. Olha aí. Saguei, Simone. Que é a fase do... Não, Joe Kelly. Que pra mim é o verdadeiro pai do Deadpool no sentido irrestrito da palavra. Por quê? Aquele bosta do Life fez uma cópia nojenta do Exterminador. E se você ler a primeira edição da X-Force que ele aparece, era um personagem que não fazia muita piada, ele era mais caladão assim. E era aquele cara pra ser fodão. E quando o Joe Kelly colocou a mão ali no personagem, ele disse, foda-se, já que essa porra aqui é uma porcaria, eu não vou levar isso a sério. Vou fazer uma história com ele na maluquice. E a fase do Joe Kelly é tão boa que o filme é toda baseada nele. O Amaro. O Liefeld pode ser o pai, mas o Joe Kelly é o padrasto que criou, né? Pai é quem cria. Nesse caso, não. Essa fase aí tá na lista do 100. Tá em 97. Tá na lista? Tá na lista, 97. Muita gente mais nova gosta muito desse Deadpool mais recente. Tem as vozes. Eu não gosto daquele conceito das vozes. Eu gosto da fase do Kelly, porque ele não vai tão longe quanto essa fase atual, muito louca. E ele ainda consegue ter um pouco de um drama assim no personagem, tem um draminha ali ou outro, né, que ele se questiona das ações dele, que ele tem aquele rumo assim com a... caso da Siri lá do... Ela, de que grupo ela era mesmo? Não esqueci agora, na época. Ela tava na X-Force. Era, na X-Force. Que ele pra, tanto pra agradar ela, inicialmente pra agradar ela, quanto depois ele começa a questionar se ele deve ou não ser o cara que não liga pra nada, que mata por matar e tal. E eu gosto disso, e isso foi levado pro filme, e eu espero que no filme não tenha esse negócio de vozes que eu não me agrada tanto, e fique ali. Porque pra mim o Kelly fez um negócio bacana, ele usa o personagem sem exagerar demais, mas sem ficar sério também. Ele dá um cacete na Meredith Foy, né, cara? Sim, sim. Olha aí. Um rapaz que busca igualdade. Eu lembro disso aí. É, dá uma paulada nela e não, não sou um herói. É, exato. Então, beleza. Vou fazer um desvagamento das listas aqui. Eu vou só citar rapidamente. Aí, deixa eu ver aqui. Que eu coloquei. O Demolidor do Mark Waid, que eu gosto bastante. Sim. Eu acho, tipo, é uma fase mais, tipo, mais leve, assim, tá? Tu não tem aquele monte de desgraceira na vida do Matt Murdock. Essa saiu na Marvel 98, né? Oi? Essa atual, era... atual. Ah, sim, sim, tá certo. Atual que já, tipo, simplesmente jogaram fora tudo que ele fez e cagaram, né? Com o cosplay do Gambit agora como parceiro. É, então, tipo... Nossa. Cagaram a foda. E, cara, eu vou falar aqui também só mais uma, que é o do Hawkeye, do Matt Fraction. Sim, tava na minha lista também. Pô, que fase massa, cara. Que uhum. Fase legal. Sensacional. E eu adoro os desenhos do David Ayer também, cara. Puta, foda pra caralho. E também o Thor do Jason Aaron, que é os desenhos lá do Azad Hibb, que... Puta, do caralho. Caralho, velho, aquela história lá é muito boa. História do Thor, do passado, do presente, do futuro, lá, se juntando pra lutar contra o assassino de deuses lá, é muito bom, cara. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar pro próximo aqui, vou passar pro Zwaste. Esvazia a tua lista aí, Zwaste, mais que tem pra falar? Tá, peguei aquela lista lá, acabei de ler, e separei algumas coisas que podiam estar... que eu gosto, foda-se. É, sim, é o que tu curte aí, não estamos fazendo top. Não. Homem de Ferro do David Michelinie. Bonitinho. Aham. Micheline. Michelin. O Homem-Aranha do Roger Stern. Do Bonitinho. O Quarto Mundo do Kirby, claro. O Hulk do Peter David, pelo menos os primeiros 5 anos. Só. Os primeiros 5 anos, né? Só isso. O Flash do Mark Waid. Esquadrão Suicida do Stranger. O Quarteto Fantástico do John Byrne, o único quarteto que importa. E a Liga da Justiça do Grant Morrison. E, cara, eles colocaram aqui o Jared Doe do Larry Hama, cara. What the hell? Eita. Pois é, que a única coisa interessante foi que a cobra finalmente conseguiu matar 11 Joys. A cobra conseguiu fumar. Pois é. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Máximos, vai lá. Ok, já falaram aqui do Gavião Arqueiro Novo. Vou complementar com duas sagas recentes da Marvel que foram fodas. Três, na verdade, que lembrei de outro. Primeiro, o Demolidor, Mark Waid, que foi muito, muito bom mesmo. Sim, acabou sim. Na hora certa, não se alongou demais. E é o Demolidor, e o Mark Waid, cara, ele trouxe o Demolidor moleque de volta, né? O Demolidor felicidade, né? Porra. É, parou da desgraça, né, cara? Foi o que eu comentei, né? Tipo, parou Demolidor herói. Dele, né? Demolidor que viu amanhã. É, nessa mesma lista tem essa nova run aí do Visão, que é fantástica, cara, do Visão, dono de pai de família, com a família Visão. Pois é, realmente cara, Visão é muito bom. É realmente muito bom, cara. Tipo, ele vai nos lugares que tu não espera. Não quero nem falar muito pra não dar spoiler, só confia em mim. E por último, o Surfista Prateado também foi muito legal da Marvel nessa. Não é o final da minha lista, calma aí. É que, bom, o Surfista Prateado, o recente também tá muito interessante, cara. Tá muito viajado, entendeu? Não sei explicar. Do Michael Red? Exatamente. Que, tipo, o desenho tá do caralho. Aspirações do mundo cósmico estranho, tipo, tá tudo que se espera de uma história do Surfista Prateado sem ser muito cabeçuda, sabe? É divertida, esse que é o negócio. Aí, coisas que eu achei que faltaram na lista, eu não vi Já leram o Irredeemable do Mark Waid? Ah, comecei, achei bem chato. Ah, cara, eu acho muito bom. Eu gostei. Bom. Achei legal. Achei maneiro. E que, pra quem não sabe, é sobre o Plutoniano, que é basicamente um super-homem que ficou maluco e começou a fazer um genocídio na Terra. É basicamente isso. Não tem muito além disso. É o super-homem louco assassino. Exato. E a Liga da Justiça tentando parar ele, só que ele é o super-homem assassino, né? Não tem muito o que fazer. O que restou da Liga da Justiça? Né? É, vai ser tipo esse filme da Liga aí, que já tem um super-homem assassino mesmo. Já tem, né? Já tá pronto. Aí mais duas coisinhas aqui. Tem da... lado B, tem o Elias, cara, do Bendis, que é fantástico também, cara. E, tipo, o seriado não faz juiz nem de longe. Sem Balas, que é foda também, cara. Puta, que revista boa, que coisa bem encaixada. Tinha que ter um seriado de Sem Balas. E o material é infinito, né? Tipo, tu não tem que ter pressa pra correr com backstory. O conceito é verdade. Pode estender até... Até... 9 temporadas, pode estender por 9 temporadas e ser um filme. Aí, tô terminando já. Sei que eu tô falando muito, tem... Os Supremos, que eu achava legal, mas já falamos bastante aqui. Do Grant Morrison, A Liga. E o Homem Animal, cara, o Homem Animal do Grant Morrison é de cair o cu da bunda, é muito bom mesmo. Tá entre as melhores coisas que eu li aqui. E uma parada que é meio ruim, que é o Fábulas, né? Mas eu moro no meu coração. Tipo, eu curto também. É um bom personagem. O Fábulas até que piorou, mas ele começou muito bem. Eu parei de ler, acho que eu parei de ler o Fábulas no tempo certo, assim, sabe? Tipo, cheguei num ponto de tá, acabei por aqui a história e... Não, cara, eu li, tipo assim, sei lá, o Big B já tinha filhos com a Branca de Neve, já tava, tipo, lá pra frente, eu parei, tipo, eu alcancei os Estados Unidos e parou, assim. Aí eu joguei o Wolf Among Us, que é um jogo foda também. Muito bom. O jogo da Telltale de Fábulas é muito bom. Aí deu vontade de voltar, mas eu esqueci qual tinha sido a última edição que eu li, né? Quem não? Normal. Vocês deviam fazer isso com One Piece também, viu? Parar e não voltar mais, né? Não porque consigo. Vocês sabem que vocês não vão ver o final dessa porra, né? No... Não, vai, cara. Nunca. Ó, eu vou. Deixa eu fazer uma anedota aqui. No meu tempo, pra internet, como é que a gente tinha anime legendado? A gente comprava fitas VHS legendadas pelos youtubers, como o Brasil Anime Club e o Shinsei Kid, que na época. Um dos primeiros animes que eu comprei, e não me arrependo jamais, foi o Berserk de 97, né? É verdade. Que tá aí, né? Tá aí, firme e forte. Talvez a casca recupere a sanidade nesse ano. Nesse ano ainda, talvez, né? Acho eu adoro, cara. Berserk mora no meu coração, mas não vai acabar. O Miura vai morrer. Já virou Final Fantasy. Cara, é porque eu sou um otaku safado, cara. Eu leio um mangá de Mahjong, que eu sei jogar porque eu sou um merda. Nossa. E, tipo assim, quem chamou esse cara? Chamado Akagi, que tipo, ele tá na mesma partida aos 15 ou 16, acho que 17 anos na mesma partida. Puta, caralho. Sem hiatos. Isso que é o negócio. Cara, tipo, essa fase atual de Berserk agora tá melhor do que nunca depois disso. Não, cara, e eu acabei de ver o Scaleta falando, agora esse foi o penúltimo capítulo. Meu Deus! Caralho, é tipo, acho que são 15 ou 16 volumes de mangá num único jogo. Numa única partida. Não sei se só os dois tiveram. Foda aquela partida de Prison School. Eu ia dizer, foi, era o que eu ia citar agora, Zé, aquela partida do Prison School lá, que não termina nunca, aquela porra. Não, cara, mas depois disso eu fiquei zen, cara, porque não tem nada pior. Não, tipo, nada demorou tanto, sacou? Nem Hunter x Hunter, nem nada. Olha, se Berserk não tiver um final, por mim, podia terminar a cena que o Riquet dá uma tapa na cara do Griffith e acabou. Né, cara? Sim, que coisa linda, cara. Sim. Que foi fim. Porra. Hoje chegou... O Godoc tá no falar aí, fala, Godoc. Hoje chegou o Berserk 16. Encadernado, né? Eu já coloco direto na prateleira porque eu tô no 8 ainda. Tô lendo outras coisas na frente e eu já li em scan. Então... Eu tô com 15 fechado aqui, tem que comprar 16 porque eu sou safado. É, eu já li tudo em scan, mais pra frente do que tá chegando. Eu, né, eu tenho um formatinho menor, nem scan. Ah, não, eu tenho. A Time deu o único formatinho de scan que ela comprou, que é aquele da fase dos elfos. Tá ali jogado misturadinho. Aí eu olho aquela parede branca escrito Berserk e falo, nossa, que coisa linda. pena que não vai acabar nunca. Pena. Exato. 17 tijolão lindo, assim. Depois já começa o Fullmetal Alchemist e o Lobo Solitário. Coisas que eu sei que vão acabar. E o Berserk tá ali, eu tô quase chorando. Assim. Pois é, Lobo Solitário. Não, e sei lá, Blade of the Immortal acabou outro dia também. Foi um negócio que eu fiquei felizão. Pois é, estão sendo publicados agora, né, cara? E o... Pois é. O One Piece já tá fazendo a segunda fileira na minha prateleira aqui. Essa merda não vai acabar nunca. Em São Paulo eu vi uns importadão, cara, do Akira, em papel jornal, mas tipo, é um tijolaço. A Tayana pegou e entregou assim: olha aqui, o Akira completo. Eu falei: não. Tá completo. Negócio do tamanho tipo de 3 listas telefônicas, assim, sabe? Tá vendo esse númerozinho aqui, esse número 1? Então, olha aquele outro ali com o número 6. E é um mangá foda, eu recomendo a todo mundo ler. Sim, sim. Que é realmente fantástico. Eu tô esperando a Panini lançar. R$300. Sentado aí. Vai ser JBC. Vai ser JBC? Tá, tô esperando. R$300 com tudo junto de uma vez, essa porra. Não. Vai ter que abrir financiamento pra comprar essa merda. Não, e é longo, né? Tipo, então não é. Ele vai começar. É 36 volumes, ó. Isso aí, então, 30 e poucos, né? Nessa faixa aí. Então, espere sentado, né? Bom, e essa foi minha lista, que não tem um One Piece. Aqui. Bom. Akira, 36 volumes de Akira? É, não é? Não, são 6 volumes japoneses. Não, 36 volumes não, 6 volumes é aqueles... Sim, que é o que a JBC vai lançar agora. Ah, ela vai lançar nesse formato? Sim, 6 tijolos. Caralho, velho. Mas não, mas tem que lembrar que o volume de Akira original, ele não é do tamanho... Não é 200 páginas, ele é um volume alopradão, né? Velho, a JBC lançou Ghost in the Shell no papel de... Papel junto a conta, acho que eles não vão querer fazer o máximo pra cobrar mais caro. E com as leituras de merda que o... Sim! Vamos voltar, deixa eu voltar pro podcast aqui, PCA. Deixa Nossa, eu foliei, cara, tá muito ruim. Eu fui muito longe aqui, eu me envolvi com o assunto e a gente saiu do podcast. Aqui. É contato de One Piece? Fala de One Piece aqui, essa porra. Me chame aí pro podcast de mangá, né? Ah, bom, a gente vai fazer um de Bleach falando mal, a gente, se quiser participar, tá convidado. Ah, sim, sim. Cara, tem histórias boas sobre como... Eu dormi várias vezes tentando ver Bleach. Amaro, tu já falou todos os teus ou tu tem mais algum aí pra citar? Assim, como o pessoal tá falando algumas coisas, que eu pensei que era só os randos das revistas mensal e tal, o pessoal tá falando de minissérie, coisa fechada também, eu gostaria de citar a trilogia Luther Strode. Alguém já ouviu falar desse troço? Já. Não. É muito bom. O quê? Ah, Luther Strode. Muito bom. É muito bom aquele negócio, e o traço do cara vai ficando sensacional, que é ele quem desenha o começo do Motorista Fantasma, né? Que é o Clyde Moore. É muito bonito. Ah, é o traço, né? Que tu falou, me relacionei o traço do... É, a primeira série, ele tem um traço mais quadrado, mais angulado. A partir da segunda é que ele tem aquele traço que ele já usa no Motorista Fantasma. E ele tem uma narrativa foda, e as cenas de ação são sensacionais. É meio Matrix, tem uma hora que o cara bate no chão, o chão ondula... Antes de quebrar, é sensacional aquele troço. É legal, eu, cara, eu curti. Quando chegar aqui, vai custar 100 contos. Se chegar aqui. Vocês estão falando em séries estranhas? Vocês chegaram a ler todo aquele Inescrito que saía por aqui? Porque eu li as primeiras, eu lembro que achei legal, cara. Aquele que era o Harry Potter do mundo real. Não cheguei a ler nenhum, mas eu olhava. Eu acho que li as três primeiras, era bem interessante, cara. Que era tipo... É um mundo em que, vamos dizer assim, que o Harry Potter era o pai que escreveu baseado no filho. Olha aí. O filho sempre sofreu bullying por causa disso, né? Mas aí quando ele cresce, ele descobre que não era a história, que na verdade ele era o Harry Potter, entre aspas, e o Voldemort tava vindo pegar ele depois de adulto, entendeu? Uhum. Então tem que ver uma ideia interessante. Parece aquele crise de identidade que... Tipo, ele fez? Não, o do Zé que fez, que é o do Superman. O que? O Crise da Liga? Não. Não, não, é um que é... O Identidade Secreta? Identidade Secreta, certo. Sim, é bom. Ah, do aquele que é o Clark Kent, que namora com a Lois Lane. Isso, é o Clark Kent, que todo mundo fica apresentando o Lois. Ele tem duas filhas. Pra sacanear. Esse mesmo é bom, caralho. Vai lá. E o começo da fase do Homem-Aranha, dos trazinhos, que é muito bom o começo, né? Até a parte que a Tia May descobre que não é Homem-Aranha. Não, deu mesmo. A partir do momento que a May descobre ali, tem uma coisa que eu tenho um ódio nessa parte, que ela descobre que ele é o Homem-Aranha, ela vai na praça, fica meditando, olhando pro infinito, né? Aí liga pra ele, ela fala, por que você não me contou? Ela fala, por quê? Ela fala, você achou que eu ia morrer? Sim, filha da puta! Eu era o Homem-Aranha nos 60, eu não podia ficar gripado, tinha um troço, caralho. Tem 100 anos, velho, tô agora Eu sou o Homem-Aranha, tu vai morrer, caceta! Não, e por falar nisso, o Strazinski, eu esqueci completamente, mas o poder supremo dele é foda pra caralho. Sim, dizem que é bom. É bom. Muito bom. É bem legal. E pra fechar aqui, tem a fase do Tom DeFalco ao lado do Ron Frenz no Homem-Aranha, no, na fase do uniforme negro, que eu acho muito legal essa fase. Boa. Tá, Godoka. Porra, duas meio polêmicas no começo. Começar com o X-Forcer do Remendaz, né? O ídolo do Hawkeye. Ah, mas é boa essa. É boa, cara. É uma fase que eu comecei a ler no foda-se, assim, né? E me chamou atenção. É, ela vai ficando boa, cara. Vai ficando boa, cara. Aquele grupo de bando de filha da puta desajustado, né? Sim. Eu acho que eu só li a primeira edição, achei legal pra caramba. É bom, cara. Não, é bom até o. É um brasileiro que desenha, né? No começo? Não sei, acho que sim. Eu não lembro. Lembro que as capas eram do Zad Ribic. Sim, as capas lindas do Ribic. Quem desenhava dentro eu não lembro, mas. É, o começo, quando eu falo o começo, é tipo, sei lá, 50 primeiras revistas do Ultimate Aranha do Bendis. A revista é boa por causa do Bendis, porque o Bagley, né, é aquela merda. As primeiras, as 50 primeiras. As 50. Ah, ele foi até a 100, cara, eu acho. Sim, com o Bagley, eu acho que ele continuou e o Bagley saiu. O Mark Bagley é odiado por causa do Ultimate, mas se você pegar as revistas dos anos 90, ele desenhava direitinho. É, ele fazia o aranha já nos anos 90, direto. Mas no Ultimate ele tá uma bosta, né? Ah, triste. Ele faz porra com o nariz gigante, com o olho torto. E a primeira edição do Ultimate em Homem-Aranha, ele coloca coisas que não precisam, que acho que é pra economizar e desenhar rápido. Tem um close no olho, o cara dizendo, vou peidar. É, pra fazer parte do couro aí. Pra fazer parte do couro demolidor do Age, né? Sim, coisa linda, coisa maravilhosa. O Justiceiro Max, do Ennis, que ele é outra coisa no meu top 3 de revistas que fizeram ser leitor. Que é lindo, o Goran Parlov destruindo, fazendo o Justiceiro arrebentando a cabeça do Barracuda com a escopeta, a coisa mais bonita que eu já vi. Goran Parlov foi o único cara que me fez comprar quadrinho de Bang Bang. Foi aquele Mágico Vento. Só. Ah. Eu peguei visto nessa porra. O Punho de Ferro do Brubaker. Que é sensacional. É, devia ter pegado isso pra inspirar na série. É, não aquilo. Nada. É, não, ó, né, não aquilo. O Conan da fase do Roy Thomas, né? Sim. Fase clássica. É. Com o Buscema e tal. Incrível. É um Buscema. O Conan do Kurt Busiek e do Kevin Nord também, que é incrível. É bom pra caralho. É bom pra caralho, cara. É, outro cara, assim como o Bendis, que é bom, mas nem tanto, e a galera acha que ele é o salvador da editora, que é a Sociedade da Justiça do Geoff Johns. Opa! Que é uma fase muito boa. E depois acharam que ele ia resolver a DC inteira e botaram ele pra escrever 50 revistas ao mesmo tempo e ficou uma bosta. Pegou o talento do cara e diluiu em todas as revistas. É, não tá dando certo, vamos cagar aqui. É. É o Jones homeopático, porque ele tá trabalhando em 15 ao mesmo tempo, então as ideias são divididas em 15. E por último, o Monstro do Pântano, da fase do Veit e o Alcala, que veio depois do Moore. Eles pegaram a fase do Moore, o Moore começou com um negócio mais sobrenatural e tal, depois descambou pra ficção científica. E a fase do Veit e do Alcala é... do Rick Veit e Alfredo Alcala. Veit Alcala não é o nome do cara, não. Os desenhos são sensacionais, cara. Tem uns desenhos que parecem... É pôster de banda hippie, tipo Grateful Dead, saca? É, parece um lateral de van, cara. É muito bom mesmo. Exatamente, parece lateral de van. Como é que fala? É o Crumb. Crumb desenha Monstro do Pântano, nesse estilo. Assim. Aqueles desenhos bonitos, cheios de rachura e tal. E só. Acho que é só isso. Beleza. Coruja? Bom, deixa eu ver aqui. A maioria do que eu tinha escrito, graças a Deus, vocês já falaram, então não preciso falar. O Invencível, do Robert Kirkman. Boa. Invencível eu acho muito bom. Cara, eu acho que ele é maneiro porque ele pega todos aqueles clichês dos quadrinhos e, tipo, liga o foda-se, sabe? Tipo, como é que uma pessoa realmente iria reagir no mundo daquele? Ou seja, ia dar muita merda. É, cara, ele é um quadrinho muito divertido, né? Tá, o New X-Men, do Grant Morrison, que eu acho que não foi muito bom. O Hitman, do Garth Ennis, que eu acho que a maioria não leu. Eu li. Ah, sim, nossa. Muito bom. Rebelde. Tinha que virar um seriado. É outro que dava um seriado tranquilão, sem muito trabalho. Sim, começo, meio-fim, pelo menos umas três temporadas. Tá... Com Batman, né? Com Batman, levando uma vomitada no pé. Lanterna. Outro que eu acho que esse sim poderia dar um seriado legal no FX, que é a fase do Peter David no X-Factor, depois ali dos anos 2000, né? Ah, isso também foi muito bom, cara. E depois cagaram com muita força nessa fase, mas... Quando era o Jamie Madrox, né? O homem que tipo, era o responsável pela chance de... Ah, isso era muito legal, cara. Cagaram tanto que virou um programa de música nos Estados Unidos. É, o que era boa, né? Que eles já aproveitavam e surrupiavam a audiência, né? Os caras iam assistir por engano. É. Exato. Fazer a série musical do Mutante. Uma outra fase que, na minha opinião, o Logan me lembrou muito, que é uma fase favorita do Wolverine, que é a do Larry Hama. Sim! Mark Silvestre. Isso aí. Albert começa... e LCD. É, começa bem e depois vai caindo. Nossa, a primeira que eu li foi contra o Mojo, então já começou baixo. Ele começa bem, depois vai vindo, vem, depois começa o implante de memória. É, exato. Eu divido pelas aquelas edições históricas. A primeira é a parte boa, a segunda é a parte que começa a declinar da meta, já fica uma bosta, e a terceira o cara já tá chorando. Mas realmente ruim. Começa muito bem mesmo. Sim. E pra encerrar, é uma que, querendo ou não, foi que me fez gostar do personagem, até então eu odiava ele, que é o Capitão América do Ed Brubaker. Boa. Cara, o que a gente mais falou foi realmente o Mark Waid, o Grant Morrison. É. Chupa. E o Garth Ennis, foi isso que a gente mais falou. Exatamente. E o Warren Ellis, cara. É. Warren Ellis. Cadê seu Alan Moore agora? Tudo que o Warren Ellis escreve é bom. É do super-herói, né? Da Marvel. É. Frequência global do Warren Ellis é muito bom também. Muito bom. Cara, ia virar um seriado, né, cara? Tem um piloto gravado pra Frequência Global por aí. É frenético aquele negócio. Galera, então era isso. Vamos ficando por aqui. Já deu uma hora e meia aqui. Máximos, valeu aí por ter participado, cara. Obrigado. Ah, disponha. Posso fazer um jabá rápido? Exatamente, pode falar. Onde é que o pessoal te encontra aí, por favor? Bom, fora os lugares óbvios, vocês também me encontram no meu podcast sobre videogames, otakuzices e outras nerdices, que é um Em Outro Castelo, que é emoutrocastelo.com. A gente tem um podcast que, teoricamente, era para sair dois por mês, mas aí passa uns meses sem, aí sai dois, aí sai um. Sei que, por exemplo, quando tiver E3, com certeza na mesma semana você acha um podcast falando o que, que você tem que pensar sobre ela lá. É bem interessante, eu recomendo que vocês ouçam. Tem o MDM também, mas esse daí vocês já conhecem, né? É, essa galera já... Infelizmente. Já manja. A galera já conhece. É isso aí, valeu a participação aí, cara. Tá bem massa. Obrigado. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Curte as coisas tudo aí embaixo do GIF da... Provavelmente vai ter algum GIF aí no post. Curta as coisas aqui do gato. Pilando outro gato. É, exato. E até semana que vem. Falou, abraço. Falou. Cheira, amor. Cadê? Falou. É, cara, ele é um quadrinho muito divertido, né? Ele é muito divertido. What the hell? Que é isso? Foi, cara. Passou um. Parece que passou aquele comedy de pamonha, tá ligado? Isso foi o autoplay do Facebook, cara, que saiu com o som aqui. Ainda bem que foi do Facebook, né? Que você é, pois é. Pamonha. Foi o autoplay da minha Kombi aqui.